97, prossegue. Está na posição 113, estacionamento na posição. Autorizado, reporta para o PUSH, TAM 3197. Autorizado, reportará para o PUSH, TAM 3197. entrando para posicionar. São 3197, na escuta? Na escuta. Deixa eu marcar início do push. Sim. Até bom, posso? Ah, 86, obrigado, boa noite, vai pegando o quarto. Ajustado. 7.6314, avistado, cheque trem, nível 13, pista 10, vento 120 graus, meia dúzia na extra. Para baixar a travada, 6.314, depois da luz. Cruzeiro November, boa noite, confirmando o destino IRC, confirma transporte de vento. Visado IRC, inicialmente o número PES, até a liberação do controle para o nível 085, decola da 17 com curva direita, via corredor axé. O controle em 120 decimal 8, a torre em 118 decimal meia dúzia e aciona 5512 no transponder. 1204. Teleporte, 1204. Pátio 5, confirma o problema. 04, acionamento, táxi, decolagem agora com a torre 118 decimal meia dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Para o táxi, o TAN 3197 com 47 a bordo, alterna Guarulhos, autonomia de 4 horas e 10 minutos. Sobe azul no meio, chamou o Reginaldo Chaves. Mas vamos lá, obrigado. Decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Ok, no 0 no meio, dúzia, táxi pela Pátio Índia, Alfa no ponto espera 186, 12, 3197. Passarei 2231 na escuta? Paulo Salvador, uma boa noite, Alerme 6304 livrou. O passageiro 2231 no correio com a equipe de solo após a passagem de Airbus Natal autorizado para o estacionamento, reporta táxi. O Chanel 6304, boa noite, táxi via Alfa e reportando seu táxi Juliette para ingresso. Alfa, reportando a Juliette, 6304. Autorizado, reporte alinhado, pronto no centro. Boa noite, Gono 776, passando 180 para 150, Gono e TAP. Gono 776, desça para o nível de voo 050, chegada Mari. 050, Mari, Gono 776, está mantendo high speed. Sim. Olha, azul 4070, transfere, 1250, 170, prosseguindo a descida, mantém 260 mais. Azul 4070, desça para o nível de voo 060, chegada Mari. 060 na Mari 42070. Chanel 6304, após a passagem do Airbus da TAM, ingresso Juliette, portão 04. Ok, após o TAM, então Juliette para o 04. O Chanel 6314. Da TAM, está próximo ao ponto de espera, dá um no zero, pronto? 6397, mantém o ponto de espera. Vai manter o ponto de espera, 3197. Confirma autorizado alinhar e decolar, 3197, 21, 20 graus, colagem, Ventura 30 graus, 629, Zé Cruz, Matéria. Salvador, passarei do 2231 para o táxi. 3-1 a bordo, 3 horas e 40, alternando Brasília. Salve 2231, taxi via Pátio Índia Alfa até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera Torre 1, 1-8, decimal meia, dúzia, o ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pátio Índia Alfa, lá 18, meia, bom. Salve Salvador, muito boa noite, eu estou 3603, quem tem informação, Rio Uniforme, portão 06. 3603, boa noite, informação uniforme confere, Guarulhos, nível 340, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após posição Bridge, onde intercepta o Zulu 1-6 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 1-2-0 decimal 8 e aciona 5522 no controle. Autorizado Guarulhos, nível de voo 340, decola da 1-0 com curva à direita, saída da El, transição Leda, após Bridge, Alfa Zulu 1-6, após conforme rota do plano de voo. Controle 1-2-0-8, transponder 5522, distância 3603. Correto, portal meia dúzia, chama pronto, pushback acionamento, distância 3603. Portará 3603. boa noite, está 3197. Está 3197, contato radar, suba 380, saída da El. 380 na da El, 3197. Controle, autorizaria 3197, Prod da El? Autorizado. Autorizado da Hamilton na presente, 3197. Eco Zulu 9, fome para ideal para o destino. 3198. Torre Salvador, boa passarela 2300. Autorizado direto para o destino, Eco Zulu 9, se prepara o nível de voo 085. QF, direto IRC, ascendendo para o 085, Eco Zulu 9. Controle Salvador, vai na 77V. Prossiga. Vai iniciar agora uma pequena redução, vai passar algumas informações, então vai iniciar a redução de velocidade. Já sido solicitado uma terra raiz de Jones. Sim. Roma 776, desce para 2000 pés, linha gama 06, autorizado sinal leste, reporte estabilizado. 21 pés, ajuste, Roma 06, reporte estabilizado no X-Way, gol, 9776. Decora os 25, controle 208. 208, pô. Salvador, boa passarela 2230. Passarela 2230, contato radar, suba 340, saiu da Moma. 340, Moma, 2230. 3360. Aguarde. 776, redução para 180 mais. Agora reduzindo a 776. Passarela 2230, autorizado no nível de voo 360. 360, 2230, muito grande. 2230. 4197, chame Recife, 1251, alterno, 1325. Olha, vou chamar a centro Recife, 1251, 3325, 3197, obrigado. 0 passe para seguir a descida. Azul 4070, desça para 2000 pés, QNH 1016, autorizado chamar a lente, reporte estabilizado. 2000, 1016, reporte estabilizado. Azul 4070, redução para 1909. Redução para 1909, 4070. Eco Zulu 900, informe chamado para pouso. Lado de pouso, 2340. Sim. Utilizou o localizador, Gona 776. Gona 776, completo sinal, chame torre 118 do sinal 6. 286, boa noite, 776. Salvador, boa noite, Gona 776, estabilizou na X-Way da 1-0. 176, reporte nem checado, final 1-0. Tem embaixado travado visual na 776. Ok, livre pouso, vento 1-30 graus, 2-0, 776. Livre pouso 1-0 na 776. 2231, chame Recife, 12685, alterne 12545. 2285, 2545, boa. Azul 4070, completo sinal, chame torre 118 de sinal 6. 386, 4470. Pode falar do Azul 4070, estabilizado. PLS, dá uma zero. 64070, continua aproximação, aguarde a autorização de pouso. Ativo, guarda. 3, 4, 4, 4, 7, 7. O 776, solo 34, direito, 219, solo. 219, boa. Paulo Salvador, 106603 para o táxi. 4-4 a bordo, 4 horas e 20, alterna Galeão. 3603, táxi via pátio, Indy Alpha, até o ponto de espera da 1-0, ponto de espera torre 1-1-8, decimal 6, 12, ajuste no 0 no meio, um bom voo. Pátio, Indy Alpha, ponto de espera da 1-0, 5-6, 3603, obrigado, boa trabalho. Solo, Salvador, boa noite, 776 da Gol. 1776, boa noite, táxi via Alpha, Juliette, posição 02, pátio principal. Alfa Juliette 02 a posição, nossa, 776.